Larry Barros, no morreu, não morreu, não, senhor. Larry Barros foi ao céu buscar inspiração para o compositor. Larry Barros, não morreu, não morreu, não, senhor. Larry Barros foi ao céu para o compositor. Lá de onde estará, a nós por certo vai mandar divina inspiração, seu samba, canção da sua glória sem não morreu, não morreu, não, senhor. Larry Barros foi ao céu buscar inspiração.